Sete Salve. Comunicações com a torre. Pode. Fox Fox Wilson no 1500, ingresso em Interlagos. Juliette, complete o 360, vai reportar livrando a final da 28. Informo o tráfego prosseguindo para a final da 17, está nesse momento afastado aproximadamente 4 milhas. É um Charlie 402, vai prosseguir para o setor nordeste, afastando-se da final da 17, vai reportar visual com o tráfego. O Alfa Vitor Juliette. Gente, prossegue para o cruzamento, reportará cruzando e quando visual com o tráfego aproximando para o 17, prossegue para o setor nordeste, o Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, reporte final de 3 milhas. O Lima Zulu Golf. De 3 milhas e informa o tráfego setor nordeste, Alfa Vitor Juliette. Não interferirá com sua aproximação. Charlie 150 está mantendo no meu país. Vai reportar 3 milhas da ciência do tráfego. Azul 4106 no solo, azul no 4, vai liberar a esquerda e vai chamar o solo 121 decimal 9. Então, bom dia. Libera a esquerda, solo 219, 4106 azul. Sou 3 a bordo, 4 horas e 50, autonomia, alterna Galeão. Galeão 03, 450, só instante pro táxi. Azul 4106 na escuta. 4106 na Delta, livrou. Em frente, cruza Alfa para o pátio 3, Champagne Gaston, pátio 1, no portão 8. Cruza Alfa, pátio 3, portão 8, confirma. Não, chame para ingresso do pátio 1, o portão 8 do pátio 1. Gente, vai pelo pátio 3. Chama para ingresso no Uno, 4106. Uno 05, copiado, táxi em frente, segundo direito via Alfa, Juliette Alfa, ponto espera, pista 28, 286, altímetro no Zé, Uno 6, 1016, tenha uma boa viagem. Tem segundo direito, Juliette Alfa, ponto espera, 286, uma boa tarde, igual no 015. Autoriza a Frodo VLR para modificar e pousar na 107. Ok, desça para 2000, estou aguardando o cancelamento do plano, Golf Kilos. Ativa sempre visual aqui, nós cancelaremos. pushback, acionamento Golf 260. Bom dia, Negão, vai estacionar um Embraer da Azul à sua esquerda, portão 8. Assim que o tráfego estacionar, está livre pushback, acionamento portão 7, ok? Ok, após o Azul ingressar no 8, obrigado. Nada, o Azul 4106, ingresso autorizado, pátio 1 à esquerda para o portão 8. Livre, ingresso pátio 1 no portão 8, 4106, Azul. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Fox Mike Vitor, tá mantendo o nível 135. Quanto que você chamou? Papa Romeu Fox Mike Vitor. Fox Mike Vitor, prossiga. O Fox Mike Vitor está mantendo agora o nível 135, está no ponto ideal, se possível solicita a proa da rotatória. 09 nós, ajuste 10 no 6. Livre toque emitida na 7, Alfa Victor Juliette. Afirmativo autorizado 2500 na proa da rotatória, Fox Mike Vitor. Quilófica, tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo sentido, é uma aeronave de pequeno porte, visual, cruzando agora 1.700 para 1.500. Acesse, Rosão Quilófica. Está totalmente visual, propõe a modificação de regras para visuais, possível na proa da rotatória. Está visual com tráfego? Negativa. Ok, autorizado descer até 2.500, cancelado agora aos 19, descendo para 2.500 e mantém a presente proa. Prova descendo para 2.500, Golfo Lógica. Afirmativo, o tráfego agora 12 horas, voando para a rotatória. Pronto. Juliette, tocou e remeteu o Juno 9, vai curvar à direita e vai reportar para girar base para o 97. Gente, tráfego pela direita para girar base para o 97, o Alfa Victor Juliette. Quilófica autorizado a rotatória. Autorizado a rotatória, Golfo Lógico. Daxon 260, 3 horas de autonomia, alterna aqui mesmo, Salvador, 154 a bordo. 154, 3 horas aqui. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera 28, Táxi e Golf 286, altímetro 16, tenha uma boa viagem, volume 260. Juliette Alfa e Golf, lá na Golf 18,6 com milha 16. Obrigado e um bom domingo. Chame agora a torre 118, decimal 612. 660 pela direita, 18,6, obrigado. E, boa tarde, Papatão Golf Kilo Oscar, 360 pela direita. Gente, Golf Kilo Oscar, mantém um setor aguardando. Charlie 150, está autorizado a decolagem da pista 28, o vento 240 graus com 09 nós, ajuste 10 no meio. Sim, desceu decolagem, ao voo 10 no 100. É o 3895, autorização 360 para São Paulo Guarulhos. São Paulo Guarulhos, informação em curso agora, papá, altímetro no 0 no 6, temperatura de 28 graus, é o 36 para Guarulhos? 360, senhor, 3895. 60, coordenaremos. Confirme o portão, seu acionamento, gentil. Uno, pole position. Na pole, sente só instante corte. Na sua escuta, 3895. Na rotatória, Victor Fox. Fox, ingresso na final da 197, forma seu tráfego, banho da Gol decolando da, neste momento na pista 28, forte avistando mesmo. Avistando, ingressando no final 97, Vitor Fox. Decolado 27, controle agora em 119, decimal 35, tem um voo, bom dia. 3935, obrigado, bom dia. Copa, tá 3895. Por favor, tá pronto, 3895. 3895 da TAM, obrigado, Guarulhos. Nível 360, via Peruíça 58. Decola a pista 28, mantém a reta até cruzar o nível 030, próxima curva A, esquerda, subida agora, Val, transição Gonza, controle 119, decimal 35, turno no 8, decimal 6, acione o código 075. 3A360, pesco 58, gole, Eval Gonza, decola na proa, 3000, curva esquerda na saída, 1965 ao controle, 5075 ao transponder, 3895. Se espera com curva à direita, aguardando para reingressar na final. Redação 1500, vem, mais uma curva à direita, o Gonza, eu acho. Autorizado o ILS, chame a torre agora 118.612. Bom dia, Oscar Serra Mais, continua a aproximação, reporte final de 5 milhas, baixada de travada. Solos 3-1, informe de acionamento. Sente, está livre à direita até o pátio 5, tem um bom dia, o Vitor Fox Fox. Fox, é Mike na quinta, ajuda a possibilidade de transferir um aí para a zona 17. Negativo, Oscar Serra Mike, informe se irá prosseguir para a final da 17, perderá a prioridade. Informe teu tráfego na curta final da 17. Obrigado. Oscar, setor 360 pela direita, repórter interceptado. reportando a final da 1-7, desça para 1 no meu pé, só ajuste a 1-0 no meio. Passando para meu pé, mais um pela direita, Gosto Clássico. A Serra Mike, embaixada e travada. Não, vai embaixar, Oscar Serra Mike, pouso autorizado, pista 28, o vento 230 graus com 08 nós. Ajuste 1-0 no meia, informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Quilo Oscar, porta atingindo no meu pé. É no meu pé, Gosto Clássico. Fox Mike Vitor, informe indicada. Tá com 180 nós. Condições de reduzir para 150. Positivo. Ok, tem um tráfego aguardando no setor norte com a torre de controle, aguardando para pouso. É, a mesma aeronave está fazendo 360. Efetue então o 360 pela esquerda e desça até 2.000 pés com 1.016. Afirmativo, 360 pela esquerda, descendo até 2.000 pés com 1.016 ajuste. Mike Vitor. Mike no solo 33, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo no 21 decimal 9, mano. Uau. Dono 260 autorizado, alinhar e manter, pista 28. 260 alinhar e manter, 28. Vou pousar o Galos. DBTA, ciente, o caminho já é sabido, via... Tá livre até Quebec, reporte pra cruzar ainda nessa, Sierra Mike. Alô. Travou o Golfo Quilosca? 3 milhas e meio, Golfo Quilosca. Passado travado. Tem Golfo Quilosca, depois autorizado, pistão 1-7. O vento 230 graus, 1-0 nós. Ajuste 1-0 no meio. Teve bom, passado travado, Golfo Quilosca. Tango Fox, Tango Galo, São Paulo, Congonhas, coordenaremos o nível 380, tá no pátio 5, decola a pista no 7, confirma. Da Gol, Val, transição Gonza, formação em curso é Papá, o tinto no 0 no meio, aguarde cópia na área, está? Só um instante, por gentileza. Fox Mike Vitor, reassuma na proa da rotatória, chame a torre 118, meia dúzia, desça para 1500, 1016. Mike Vitor. Torre, ó. Fox, Mike, Veto. 118, medo. E 5 milhas da 1-7, informa o tráfego, banho da aguda colando da pista 28. E a sua curva é pela direita. Vai manter, descer para 1.500 pés e vai manter a rotatória aguardando. Mike, Veto. 260 autorizado a decolagem da pista 28, o vento 230 graus com 08 nós, ajuste 1-0 no meia, vai manter proa até 3.000, o Gono 260. Livre de decolagem, pista 28, mantém proa até 3.000, o Gono 260. Os quilos Oscar Solos 36, a Livre Taxi, bom dia. Obrigado. Correto cotejamento, área está acionamento autorizado, chame pro táxi ainda nessa frequência, Foxtrot Tango Bravo. reporte Victor, para evitar 360, continue a aproximação, reduzindo a medida possível, reporte final de 4 milhas e vai manter 1.500 pés, ajuste é 10 no meia, forma o tráfego Boeing da Golden Cola neste momento, fecha 28. Informa sem curso a Papa, altímetro 10 no meia, aguarde copa, portão 04. Fazendo copa no 04, sente na informação Papa, Gol 777. Decolado aos 37, chama agora o controle em 119, decimal 35, informa o tráfego à direita, final da 17, aproximadamente afastado 5 milhas, mantendo no 1.500 pés, é um Charlie 410. Cheque do tráfego, 1935, mais ou menos 3.000, obrigado, Gol 260. Tudo bom, 260, bom dia. O eixo da 1028, forma o tráfego prosseguindo para o pouso final da 17, aproximadamente 4 milhas. É um Charlie 412, reporte visual com o mesmo. Quem reportará a visual com o mesmo, prossegue para cruzar o campo e informa que a intenção agora é pouso final. Gente. Quebec, aguarde para cruzar, nosso Quebec. Solo, até 319, eu não tenho informação, papá, autorização, Galeão. 300. 0 graus com 09 nós, ajuste é 10, 16. Mike, zero. Afirmativo. Ainda não tem mais um tráfego para pouso em 17, que é só um instante. De imediato, evitar a sequência de VCS na CIA Mike. Vai, vai, vai. Gente, agilizando na medida possível, estou autorizado o backtrack, posso liberar na pista o Fox Mike Victor. Aguarde para girar base. Mantenha a perna do vento da 17. Mantenha a perna do vento da 17. Alfa Vitor Juliette. Uno 777.4. Copião, Uno 777. Autorizado Porto Seguro, nível 3, 2, 0, decola a pista, 2, 8, manterá a reta até cruzar o nível 0, 3, 0, após curva esquerda, subida, gole, aval.